298, Salivro Sax via Alfa e Juliette, o gate é o 08. Alfa, Juliette, pro 8, passo 298. Controle Salvador, bom dia. Web 526, formação Lima. Localização de tráfego para Vitória. Ok, trip 5345. Aguarde só um instantinho, copy. Aguarde. 526. Controle, autoriza o 52.000 validade, status, né? Clima autorizado, status. 52.000, boa status. O trip 5345, a sola? Consegue. Qual o nível ideal aí pra Vitória? Só um instant copy. Aguarde. Pronto, Spartak, azul 4208. Está com. Alternando Aracaju, 2 horas e 30. E possui 107 agora. Gente, o azul 4208 autorizado, táxi à direita e no ponto de espera 186, torre. Ajuste a 614. 614, 186, torre. O azul. O azul 4298, táxi agora à esquerda, Juliette, o gate 8. Táxi à esquerda, Juliette, gate 8, 4298. Tá, localizador, de rua 26. Torre Salvador, muito bom dia, trip 5217, interceptou o lock. Trip 5217, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, o ajuste no 0, no 4. Trip 5217. É o solo? Comandante, eu chequei no centro, o seu plano, na realidade, aqui é para Ilhéus, nós temos aqui o plano para Ilhéus, nível 280 e encontra-se vencido. Peraí, contando a companhia, já volto a chamar, obrigado. Gente. PIN 5217, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 07 nós. Passou o externo, baixou e travou, trip 5217. Salvador, bom dia, Passarelo 2223. Passarelo 2223, prossiga, bom dia. Gentileza 240 para conquista. Eu tenho 260 autorizado. O senhor aceita e copia ou aguarda coordenação? Não, pode ser 260. Ok, está autorizado Vitória da Conquista, nível 260, decola da pista 10, com curva à direita, subida gole, após gole Eval, e após Eval, DCT Conquista, 1935 controle e 5564 no transponder. Autorizado 260, decola da 10 com curva à direita, gole Eval após DCT, 1935 ao controle e 5564 ao código 2223. Correto, o passageiro 2223, chame pronto, só puxar assim lá. Chamarei, obrigado. Solo, Oceaneer 6211 no 04, puxa para estacionamento. Autorizado e chame para o táxi, o Oceaneer 6211. Entrei para o táxi 6211. Som Salvador, Sideral, Serra Delta Lima. Sideral Serra Delta Lima, solo 121 decimal 9, ok? Ok, obrigado. Só teste de comunicação. Muito obrigado aí, bom dia pra você. Bom dia, alto e claro, 5/5. Azul 4208, após a passagem do ATR da Trip, ele mantém pistão 0. Após a passagem do TAP, ele mantém 4208. Solo Salvador, o gol 1923, autorização de tráfego para São Paulo, Guarulhos. PR do 1923, autorizado Guarulhos, o nível 360, via Peruísco 50. Decola da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, vai interceptar o eixo da aerovia, 1935 controle, 5566 no transponder, gol no 923. Operou isso que 5-0, decola da 10, curva à direita, saída da El Leda, Leda DCT Bidev. Controle 11935, transponder 5566, gol 1923. Correto, gol 1923, e chame para puxar essa nau. Chamar para puxar essa nau, gol 1923. Solo, muito bom dia, Trip 5217, livrou. Bom dia, Trip 5217, livre o táxi via Alfa e Juliette para remota 12 do pátio principal. Via Alfa Juliette, remoto 12, Trip 5217. Do 208, decolar 235, controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, tenha um bom dia, azul 4208. Mantenha a posição, assim que um ATR da Trip parquear à sua esquerda, tá livre, puxar essa nau na remota e chame para o táxi, após o Trip, ok? Bom dia, contato radar vigilância, direto PUCA, foi mantém nível 370 azul. Direto PUCA, mantém 370 azul. De novembro alfa, aguarde um instante para cópia. Alô, Oceaneer 6211 para o táxi com 119 a bordo, alternando com o fim, está com 3 horas e 30 de autonomia. Gente, o Chiné 62, 1-1, tá livre o táxi à direita e no ponto de espera da 1-0 chama a torre, 1-8, decimal 6, o ajuste é 1-0 no 4. Táxi, ponto de espera, 2-6-8-6. Dia 90 Alfa, pra cópia. O Índia November Alpha está autorizado, voo local, a 1000 pés, restrito no corredor forte, até 20 milhas, decola da 17, curva à esquerda, o controle 119, decimal 3, 5, a torre 118, decimal 6, 0, e o transponder é o 0171. Índia November Alpha e chame a torre para acionar e táxi aéreo. O ajuste é 1-0-1-5. Torre Oceaner 6211 no ponto de espera da 1-0 pronto. Oceaner 6211, autorizado a linha de decolar, pistão 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós. Autorizado a linha de decolar, pistão 1-0, 6211. Torre Objeto 5826, bom dia, luz do externo, baixar travado. Objeto 5826, bom dia, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre, para informação, Airbus da Oceaner, iniciando o rolagem. Oi, 2064. Gente, o passaredo do 223, está autorizado o táxi pelo pátio, Índia e Alfa, e Índia e no ponto de espera da 1-0, chame a torre, 18-6. O ajuste é 1-0-1-4, passarei 2-2-2-3. 4-1-2-3. Alfa Romeo Índia, November Alfa, livre acionamento e táxi, reporta para ingresso, pistão no 7. Prossiga, 35345. Eu acabei de fazer contato com o dono da companhia. Eles me informaram que realmente no sistema ainda consta o plano antigo, repetitivo, com destino a Ilhéus. Porém, tem um plano novo, 5345, agora aos 1141, com destino a Vitória, ok? 1141 com destino a Vitória, ok. Só para informação, no nosso sistema realmente está constando esse plano aí para Ilhéus, porém esse de 1141 para Vitória já está sendo até corriqueiro aqui para o solo. A gente vem monitorando isso e vem informando também a companhia. E é bom o senhor aí informar ao Drove para fazer o procedimento aí correto com esse plano para Vitória, ok? Toda vez está aparecendo aqui para a gente Ilhéus. Mas mesmo assim eu vou checar lá no plano de voo novamente em Recife, ok? Ok, eles ficaram de entrar em contato com o CGNA também aí para fazer a ponte. Ok, agradeço. A gente está na escuta aqui, assim que se tiver alguma novidade a gente copia a autorização. Gente, a gente está correndo aqui atrás, ok? Muito obrigado. O Azul 4208 chama agora Recife em 12685. Boa viagem. 2685, Azul 4208. Papa Romeu, Golf Bravo India, sem identificação, desce, mantém 5 mil, chegada a Mari. Altímetro 1014. Webjet 5826, solo aos 43, ao liberar a direita via Eco, chama solo 121, décimo 9. Eva, Eco 219, 26. Está autorizado, chame pau táxi. Chamar pau táxi do gol 1923. Web 5826, tá livre o táxi Alfa Juliette, o gate é o 4. Alfa Juliette, gate 4, 826. Salvador, alta 3663, tem informação de autorização, Guarulhos. Gente, alta 3663, está autorizado Guarulhos, nível 340 via Upper Whisky 50, decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Bidev. E em Bidev intercept a Upper Whisky 50. O controle 119.35, acione 5571. Autorizado, Guarulhos, 340, operi 50, decola da 10, curva direita, saída da El, porta da El, direto posição Leda, intercepta via Bidev, da El, Leda Bidev, controle 1935, transponder 5571, da 3663. Correto, tá 3663. E chame pronto para puxar e acionar no gate 2. E 5345 para cópia. Salvador, 5345. Afirmativo, trip 5345 está autorizado, Vitória. O nível é o 400 via Peruísque 50. Decola da pista 190 com curva à direita no perfil da subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bidev para interceptar o eixo da aerovia. O controle 119-35, acione 5005. Autorizado Vitória no 400, via 350, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, DCT Bidev para interceptar a aerovia 1935, controle. Nosso ponto é 5-0-0-5, está correto o cotejamento. Você já está pronto para puxar e acionar? Mais 2 minutinhos já. Ok, chame quando pronto o trip 5345. Informarei. Solo Salvador, bom dia, Azul 4299. Autorização 360 para Campinas. Bom dia, 4299 da Azul. Aguarde um instante cópia para Campinas. Afirmativo, a saída prevista? É da El. Ok, grato. Paulo, gol 1923, pronto para o ataque, com o meu de 1-1-0, alternando o Daniel com 4 horas e 5 minutos. Tente, gol 1923, está livre o táxi pelo Pátio e Índia, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre 18-6, e o ajuste é 1-0-1-4, com viagem. Pátio Índia, chamando 18-6, obrigado, até mais, gol 1923. Azul 4299, cópia. Pronto para cópia, 4299. Autorizado Campinas, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita. Subida da El, depois da El Leda, e após Leda DCT Bridge. E em Bridge intercept a AOP Zulu 1-6 e prossiga de acordo com o plano. O controle 119-35, acione 5572. Utilizado 360 para Campinas, decolando a pista no zero, curva direita na Dael Leda. Após Leda, voa Bridge, intercepta Pesulu no meio. Controle 119-35 e acione 5572, Azul 4299. Correto, chame pronto para puxar e acionar no gate 8, 4299 da Azul. Vai reportar o 4299. Solo Salvador, são 3663, posição 2, por espectacionamento. Ok, são 3663. Temos um banho da Gol taxiando agora pelo pátio. Aguarde um minuto para puxar e acionar. Guardando, são 3663. Salvador, bom dia. 62 do Estico, Chiné, Lima, informação 340 Brasília. 76225, aguarde um instante cópia para Brasília. Aguarde. 3663, autorizado puxar e acionar no gate 2, chame táxi. Autorizado para puxar e acionar na 3663. Chiné 6225, solo voltando. Afirmativo, professor. Eu tenho aqui autorizado o 320 para Brasília. O senhor aceita copia ou aguarda a coordenação? Afirmativo, pode prosseguir, senhor. Ok, está autorizado então Brasília, o nível é o 320. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Momo, com transição Nibsa, November Índia, Delta, Sierra Alfa, Nibsa. E após Nibsa, DCT Puído, Puído interceptando Peruísque 10, até Formosa, e após direto Brasília. O controle 119-35, acione 5574, Oxiné 6225. Afirmativo, 320 Brasília, Momo Nibsa 10, curva esquerda 1935, 5574. 225, chame pronto para puxar e acionar no portão 1. Comandante CP5345, remoto 12, solicita puxa bem aqui a estrada. 35345, remoto 12, autorizado de levar. Autorizado, está valendo 5345. Papá Romeu Lima. Cheguei pro Papá Romeu Lima. Está de Claro Forte da Salvador, acionado no 0140, 500 pés, 20 milhas fora, 3 a bordo. Gente, siga pro Papá Romeu Lima, mantenha esse bizorro, reporte para ingresso no corredor Interlagos. Vai reportar, a intenção do Romeu Lima fazer um sobrevoo na Pituba antes do pouso. Estamos aí. Gente, ainda assim, reporte para ingresso no corredor Interlagos que... para o cruzamento na vertical. Sim, a gente vai reportar a ingresso no Interlagos, o Papá Romeu Lima. Paredo 2223, passa 150, chama Recife em 128, decima 8, boa viagem. 288, boa viagem. O gol no 923 decolou de Salvador ao 53, controle 1935, bom voo e bom dia. Ok, 1935, bom dia, obrigado. Seu controle, vou no 923, passa 1700 na Dial. 923, bom dia, direto Leda, vigilância, radar, para 360. Leda 360, 923. Controle Salvador, Xané 63, 11, em descida para 160, com a informação Lima, bom dia. 63, 11, bom dia, identifique, desse mantenha 4000 via chegada, bom, fino no 015. Xané 63 no 1. Tenha bom, 4015, 63 no 1. Golfo Bravo Índia, desse mantenha 2000, livre LS, reporte localizador 1015 no altímetro. Transponder 5001. 9-2-3, pode até a proa 225 por 20 mil para evitar a formação. 04. Chegar a 6312, pode confirmar seu transponder? Estimativo já vai para o espacionamento. 3304, copia. Copia. 3304, Brasília, está autorizado 380 via Presolo 17. Decola da pista 10, primeira curva direita, gole, transição ofito. Controle 11935, transponder 5003. Autorizado Brasília, 380, Presolo 17. Gole, ofito, 10, curva direita. Controle 11935, transponder 5003. 3304 está correto, chama puxa sinal. Salvador, bom dia novamente. 345. Pronto para. Taxi Pompeu BD34, 1236, autonomia, alterna com o fim. Qual autonomia? 1236. 35345, está via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 0 da Chama Torre, 1862, altímetro no 05. Vai prosseguir como número 2, seguindo o Airbus da TAC, puxando o portão 02. Feito o da TAC, via Pátio e Alfa, quando pronto, no ponto de espera de 286, Índia ajustado, segue o Airbus da TAC, 5345. Paulo Salvador, está 3663 para o táxi. Gavião 22, papel na Galeão, 3 horas e 40 de autonomia. 3663, táxi à direita via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, 118625. Índia Alfa, com 1095, a torre 187, 3663. Yankee, Oscar, prossiga. Para onde vai?